Ver tudo em Deus. Será que é possível ver tudo em Deus? Os mares, as montanhas, os carros, as pessoas. O que que você acha? Você que está ouvindo a rádio agora, você acha que é possível ver tudo em Deus? Os universos, os planetas, os sóis, as estrelas. Poxa, muita coisa, hein? É possível? Sim ou não? Quem pode fazer isso? Como fazer isso? Nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 11, verso 7. Que mais, Bimala, o ano novo? Já estamos no ano novo. Já estamos no primeiro dia do ano novo. Depois fala mais, tá? Tem festa de ano novo, tem... aconteceu de cair junto com o festival transcendental Hare Krishna, infelizmente, né, porque podia ter duas festas, a festa transcendental Hare Krishna e a festa de ano novo. Ah, que pena, perdemos uma festa em Bimala. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler também a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, se eu não falar muito. Tá bom, eu tenho que falar isso, Bimala? Tenho, né? Então tá bom, tá, sim senhor. Não, eu sou culpado mesmo, culpado sou eu. Eu não obedeci à autoridade e desencadeou tudo isso aí, ó. Foi efeito dominó em cima de mim. Tá bom, já parei de falar. Vamos ver tudo em Deus com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Saptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahaganar, Agunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Upesha, Gopika, Kantarada, Kanta, Namostute, Tata, Kanchana, Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Vri, Shabanu, Suti, Devi, Pranamami, Hari, Priye, Pancha Kalpa Tarubhyas Cha, Kripa Sindubhya Eva Cha, Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então vamos ver aqui o Bhagavad Gita 11:7. Vamos tentar cantar esse verso. Ah, não falei a verdade. Você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Se é a pressa, Bimala, eu esqueço alguma coisa, erro alguma coisa. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então vamos lá. Ihaikhastam jagat kritisnam pashyaja sacharacharam mamadehe gudakesha jachaniyadrashtum ichasi. Tradução palavra por palavra. Iha, neste. Ekastam, em um lugar. Jagat, o universo, Kritisnam completamente, Pashya ver, Adhya imediatamente, Sa com, Chara móvel, Acharam imóvel, Mama meu, Dehe neste corpo, Gudakesha Arjun, Jat que, Cha também, Anya outro, Drashtum ver, Ichasi você deseja. Tradução completa: qualquer coisa que você deseje ver pode ser vista de uma só vez neste corpo. Puxa vida, Bhima, qualquer coisa. Esta forma universal pode mostrar a você tudo o que você deseja agora, bem como tudo o que você possa desejar no futuro. Tudo está aqui completamente. Imagine, né? Essa forma universal é o corpo, um corpo material de Deus, Bhimala. Imagine, né? É a expansão da expansão da expansão da expansão da expansão da expansão de Deus. Então, se você acha que Deus é grande, não dá para imaginar o quanto Deus é grande, porque essa expansão da expansão da expansão da expansão, que é uma forma universal, você pode ver tudo dentro dela. Nossa, que coisa gigantesca, Bhimala. Ninguém pode ver o universo inteiro situado em um só lugar. Nem com todas as porcarias eletrônicas que tem aí, não é possível. Bom, eles estão tentando enxergar um planetinha aí, um planetinha dentro desse universo. Imagine, tem incontáveis planetas. Então, se as pessoas não podem enxergar nem um planetinha perto da Terra, imagine ver o universo inteiro de um só lugar. Mesmo o cientista mais avançado não pode ver o que acontece em outras partes do universo. E Krishna dá a Arjun o poder de ver qualquer coisa que ele queira ver no passado, no presente e no futuro. Desse modo, pela misericórdia de Krishna, Arjun é capaz de ver tudo. E todos nós somos Arjun, né? Na fase condicionada, na fase iludida. E quando a gente se liberar, se purificar, nós seremos esse Arjun aí que pode ver tudo, capaz de ver tudo. É só querer, todos podem, mas nem todos querem, né, Bhimala? Tem que se purificar, tem que agradar Deus, aí Deus, satisfeito com você, te dá olhos de ver. Aí você pode ver tudo, não só essa forma universal, este universo, mas pode ver tudo. Como Mãe Yashoda. Mãe Yashoda viu tudo dentro da boca de Krishna. Ela viu ela mesma dentro da boca de Krishna, Bhimala. Além de ver tudo, toda a criação material, que é um quarto de tudo que existe, ela viu ela mesma dentro, né, da boca de Krishna e dando mamá para Krishna. É muito, muito louco, né? É muito louco mesmo. Então, quem conhece Krishna, conhece todas as coisas como elas são e pode ver tudo isso dentro de sua boca, dentro de seu corpo, e pode ver também através das escrituras autorizadas. Então, quem quer ver as coisas como elas realmente são, então deve se aproximar de Krishna e do devoto de Krishna, o verdadeiro devoto de Deus. E todo esse conhecimento, né, foi trazido para o Ocidente através de Srila Prabhupada, e Srila Prabhupada através de seus seguidores, discípulos, simpatizantes e amigos, está espalhando todo esse conhecimento ao mundo inteiro. Por isso ele é conhecido também, como foi citado aqui, né, Jagat. Jagat, eu li aqui, Bhimala, se minha cabecinha de pano não falhou, aqui ó, Jagat, o universo. Então Prabhupada é o Jagat Guru, o mestre do universo inteiro. E Prabhupada está dando esse conhecimento ao mundo inteiro através de seus seguidores sinceros, tá? Já parei de falar. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gitazinho, não é qualquer livrinho. É o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o Jagat Guru. E esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, Livros Novos. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, que é a pós-graduação do Bhagavad Gita. Depois aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda uns dois ou três também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. Posso tomar água, Bímola? Muito obrigado, hein? Tá muito boazinha hoje. Verdade, estamos depois do Bhagavad Gita, então tem festa no mundo inteiro. Já estamos no primeiro dia do ano novo, que chegou com o aniversário de Deus, que voltou há 535 anos atrás. Então o próprio Deus voltou neste mundo há 535 anos atrás, e neste dia os devotos do mundo inteiro estão comemorando esse aniversário de Deus, que marca, né, o primeiro dia do ano novo de Deus. Então é isso, é festa no mundo inteiro. Para algumas pessoas ainda dá tempo de participar desta festa de aniversário do Senhor Chaitanya e também do Festival Transcendental Hare Krishna. Esse aniversário caiu no dia do Festival Transcendental Hare Krishna. Então entre no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na quarta linha está lá o link Agenda. Ainda dá tempo, dependendo do país, a cidade, o estado, ainda dá tempo de pegar esta tremenda festa dupla, né? É porque na festa comum, as delícias vegetarianas são algumas, né? São algumas. Agora, nesta festa transcendental, o padrão mínimo são 108 pratos diferentes entre salgados e doces. Não estou lembrando da festa passada. Essa aqui eu não sei, Bímola. Essa festa que está acontecendo agora, eu não sei o que os devotos estão fazendo. Eu sei que eles vão fazer aí no padrão, nos templos, né, que seguem o padrão de Prabhupada, vão fazer no mínimo 108 pratos diferentes. Mas eles sempre passam essa marca, né? É até uma disputa de qual templo faz mais preparações. Então, o que eu estava falando? Você corta, nossa. Então, dá tempo. Então, entre agora no nosso site, faça contato, pergunte que horas que vai começar essa festa, se realmente, desculpem, se realmente é no domingo mesmo, se vão comemorar outro dia. Pergunta o dia, a hora e se está aberto ao público, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e festejar junto com os devotos de Deus o começo do ano novo. Então tá bom, tá, já parei de falar. Que pena, né, que a gente está aqui longe de tudo e de todos, mas a gente comemora junto, né? A gente está vendo aí, já vimos vários vídeos na TV Hare Krishna, também nas redes sociais, e vai ter festa, vídeos, lives para todo lado. Tá bom, já parei de falar, Bimala. Vamos fazer o quê? Vamos, já falei, sim, senhor. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satan Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 29, se eu não me engano. Conversas entre Narada e o rei Pratinabarri. Os cinco sentidos funcionais e os cinco sentidos que adquirem conhecimento são todos amigos de Purandjani. A entidade viva é assistida por esses sentidos na aquisição de conhecimento e no exercício de atividades. As ocupações dos sentidos são conhecidas como amigas, e a serpente, que, conforme se descreveu, tem cinco cabeças, é o ar vital que age dentro dos cinco processos circulatórios. Nós temos diferentes áreas, diferentes nomes. É uma cidade, né, meu amigo? Uma cidade de nove portões. Tem muita coisa nessa cidade de nove portões, esse corpo que a gente está morando dentro. Prabhupada cita um verso do Prema Vivarta e explica que, devido a seu desejo de gozar do mundo material, a entidade viva, que somos nós, né, se veste de corpos materiais grosseiros e sutis. Assim, muita gente confunde o corpo material sutil com o corpo espiritual, né? É porque não conhece o corpo espiritual, não sabe nada do mundo espiritual, dos corpos espirituais, então acha que esse corpo de espírito e fantasma é espiritual. Mas, na verdade, esse corpo de espírito e fantasma é um corpo material sutil. Então, assim, né, se vestindo com esses corpos materiais grosseiros e sutis, a alma, recebe uma oportunidade de gozar dos sentidos. Os sentidos são, portanto, os instrumentos usados por ela para gozar do mundo material. E o fantasmão, o espírito que perdeu o corpo material, ele fica pegando o corpo emprestado de quem dá essa marcada, faz essa bobeira aí, né? Os espíritos e fantasmas não têm sentidos, eles querem desfrutar, então eles pegam os corpos emprestados de alguém, como alguém empresta o carro para alguém e recebe tudo detonado, né? O cara gasta gasolina, não repõe, o cara gasta pneu, energia, bateria, tudo. É a mesma coisa com quem empresta o corpo para os espíritos e fantasmas. O cara acaba, né, desequilibrado, esgotado ou sei lá o quê. Os sentidos são, portanto, os instrumentos usados por ela para gozar do mundo material. Consequentemente, descreve-se os sentidos como amigos. Às vezes, devido à demasiada atividade pecaminosa, a entidade viva não obtém um corpo material grosseiro, senão que paira na plataforma sutil. Isto se chama vida espectral. Por não possuir um corpo grosseiro, ela causa muito incômodos em seu corpo sutil. Assim, a presença de um fantasma é horrível para aqueles que vivem em corpos grosseiros. É uma coisa ruim, né? Aquele filme Ghost mostra bem isso, né? O cara acha que tá ajudando o ente querido, mas ele está perturbando, azucrinando, enfantasmando a pessoa, né? Isso não é uma coisa boa. Aliás, é só cantar Hare Krishna que essas criaturas das sombras, como espíritos e fantasmas, vazam. Duendes, gnomos, tem tantas criaturas das sombras, tudo no modo da ignorância. Todas essas criaturas estão na mais completa escuridão da ignorância e elas não conseguem ajudar nem elas mesmas, quanto mais outras pessoas. Afirma-se no Bhagavad Gita 15.10 que Utkramantam istitam vapi Bundyanam vagunam vitam Vimuda nanu pashyanti Pashyanti gyana chakshusha. Calma, Bimala. Ô, Krishna Balarama Nadi, que cruz pesada. Estou ladeando a página. Já vamos ouvir em português o que foi falado aqui. Os tolos não podem entender como uma entidade viva pode deixar o seu corpo, nem podem entender em que espécie de corpo ela desfruta sob o encanto dos modos da natureza. Porém, aqueles cujos olhos estejam treinados em conhecimento podem ver tudo isso, está vendo? Através dos olhos das escrituras autorizadas, não é qualquer escritura também. Escritura de terceira classe cega, confunde, causa confusão, ilusão e não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva, leva para o inferno, né? Leva para o buraco, leva para corpos inferiores. E as pessoas acham que estão evoluindo, melhorando, né? Se iluminando, e estão se cegando, estão se iluminando com luz negra. Vê criaturas negras, né? Lado negro da força, como falam nos filmes, né? Anjos negros do mal, que não tem nada a ver com as pessoas de pele escura, né, Bima? Muita gente confunde, mistura, sei lá, distorce, torce. Nós, almas eternas, nós somos todas iguais. O que muda são os nossos corpos. Então, para o devoto não tem essa história de preconceito, né? Porque o devoto vê a alma eterna. E não importa o corpo que a alma eterna esteja no momento, né? Então o devoto, o verdadeiro devoto de Deus, ele vê almas e não corpos. Então o preconceito está fora de questão. As entidades vivas estão imersas no ar vital, que age de diferentes maneiras para manter a circulação. Existe o prana, o apana, o udana, o viana e o samana. E como o ar vital funciona dessa maneira quíntupla, ele é comparado à serpente de cinco cabeças. A alma passa pelo Kundalini Chakra, assim como uma serpente se arrasta pelo solo. O ar vital é comparado à uraga, a serpente. Pancha Vritti é o desejo de satisfazer os sentidos atraídos por seus... vou ler de novo. O desejo de satisfazer os sentidos, tem uma vírgula. Atraídos por seus cinco objetos, a saber, forma, sabor, som, cheiro e toque. O 11º assistente, que é o comandante dos demais, é conhecido como a mente. Ele é o líder dos sentidos, tanto para a aquisição de conhecimento quanto para a realização de trabalho. O reino Panchala é a atmosfera na qual se desfruta dos cinco objetos dos sentidos. Dentro desse reino Panchala encontra-se a cidade do corpo, a qual tem 9 portões. A mente é o centro de todas as atividades. E é descrita aqui como Brihadbala, muito poderosa. Brihadbala. Isso é a mente, né? Nossa, a mente é terrível, né? Se ela estiver controlada, é a nossa melhor amiga. Se ela estiver descontrolada, é a nossa pior inimiga. Para escapar das garras da ilusão, a existência material, é preciso controlar a mente. Dependendo do treinamento, a mente é o amigo ou o inimigo da entidade viva. Por quê? Porque ela está 24 horas com a gente. Nós estamos ligados nela, né? Não tem como se separar da mente. Se... Não vou nem falar nada, Bimala. Se alguém consegue um bom administrador, o seu estado é muito bem administrado. Mas se o administrador é um ladrão, seu estado vai à ruína. De modo semelhante, em sua existência condicionada, material, a entidade viva delega poderes à sua mente. Sendo assim, ela está sujeita a ser desencaminhada por sua mente para gozar dos objetos dos sentidos. Srila Ambarisha Maharaja, portanto, primeiro absorveu a sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna. Savai Mana Krishna Padara Vindayo. Quando a mente está ocupada em meditar nos pés de lótus do Senhor Krishna, os sentidos ficam controlados. Este sistema de controle chama-se Jama, que quer dizer subjugar os sentidos. Quem pode subjugar os sentidos chama-se Goswami, mas quem não pode controlar a mente chama-se Godassa. Muito prazer, um dos meus nomes é Godassa. Descontrolado, a pessoa que tem a mente descontrolada. A mente orienta as atividades dos sentidos, que se expressam através de diferentes aberturas, como se descreve no verso seguinte: os olhos, as narinas e os ouvidos são pares de portões situados em um lugar. A boca, o órgão genital e o ânus também são diferentes. São diferentes portões. São diferentes portões. Encontrando-se em um corpo com estes 9 portões, a entidade viva age externamente no mundo material e goza de objetos dos sentidos, tais como as formas e os sabores. Não tendo noção de sua posição transcendental, a entidade viva, orientada pela mente, sai pelos 9 portões para desfrutar de objetos materiais. Devido ao seu longo contato com objetos materiais, ela se esquece de suas verdadeiras atividades transcendentais e assim é desencaminhada. O mundo inteiro vem sendo desencaminhado por ditos líderes, tais como cientistas e filósofos, que desconhecem a alma transcendental. Assim, a alma condicionada enreda-se cada vez mais. Dois olhos, duas narinas e uma boca, 5 ao todo, encontram-se na frente. O ouvido direito é tido como portão meridional, e o ouvido esquerdo é o portão setentrional. As duas cavidades, ou portões situadas no ocidente, são conhecidas como o ânus e o órgão genital. De todos os pontos cardeais, o oriente é considerado o mais importante, principalmente porque é dali que o sol nasce. Os portões do lado oriental, os olhos, o nariz e a boca são, deste modo, portões muito importantes no corpo. Tá vendo, Bima? A descrição do nosso corpo, que é a cidade de 9 portões. Os 2 portões chamados Kadiyota e Avirmukhi, dos quais já se falou, são os 2 olhos situados lado a lado em um só lugar. Deve-se compreender que a cidade chamada Vibhiradita é a forma. Dessa maneira, os 2 olhos vivem ocupados em diferentes espécies de formas. Os 2 olhos sentem-se atraídos por coisas brilhantes. Não, não vou nem falar o que eu pensei, Bimala. As porcarias eletrônicas têm cheio de luzinha piscando, né? Pega a trouxa. Para não falar outra coisa, senão vai complicar. Pega a trouxa. Olha que legal. As luzinhas estão piscando. Aquele aparelhinho está piscando para mim, está me chamando. Vou comprar ele. Pega a trouxa, Bimala. Os dois olhos sentem-se, fica perturbando essas luzinhas, né? Fica piscando à toa, né? Piscando é só para pegar a trouxa mesmo. Os dois olhos sentem-se atraídos por coisas brilhantes, como a luz. Às vezes, observamos que pequenos insetos sentem-se atraídos pelo brilho do fogo e assim se lançam nele. Do mesmo modo, os olhos das entidades vivas ficam atraídos por formas brilhantes e belas. Eles se deixam enredar nestas formas exatamente como o inseto se deixa atrair pelo fogo. As duas portas chamadas Nalini e Nalini representam as duas narinas, e a cidade chamada Sourabha representa o aroma. O companheiro mencionado como Avaduta é o sentido do olfato. A porta chamada Mukhya é a boca, e Vipana é a faculdade da fala. Rasa Gya é o sentido do paladar. Vamos parar aqui, Bimala, vamos parar aqui, porque senão vai ter que cortar a explicação no meio. Vamos parar nesse verso aqui, onde se descrevem, as duas narinas, o aroma, o sentido do olfato, a boca e a faculdade da fala. E o sentido do paladar. Tá bom, já parei. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. E essa coleção está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica aí nessa foto que já aparecem os livros disponíveis. Você já encomenda todos ou alguns deles. Começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente e canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá na minha parte preferida do programa. Ninguém perguntou, Bimala. Tá bom, Bimala. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Pastyatya Deshatarine. Estamos lendo o capítulo Como Posso Servi-lo. É a única pergunta, né, que o discípulo inteligente faz para o seu mestre espiritual. Um pouco mais de um mês depois, Abai estava novamente na expectativa de um encontro iminente com Srila Bhaktisiddhanta, dessa vez em Allahabad. Abai recém-chegara de Vrindavana para o seu trabalho na farmácia Prayaga, quando os devotos da Gaudiya Mata de Allahabad informaram-no da boa notícia. Eles haviam conseguido terra e fundos para construir um prédio. O Sri Rupa Gaudiya Mata e Srila Bhaktisiddhanta viria no dia 21 de novembro para presidir a cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Sir William Malcolm Haile, governador das Províncias Unidas, seria o respeitável convidado e numa grande cerimônia colocaria a pedra fundamental na presença de Srila Bhaktisiddhanta. Quando Abai ficou sabendo que também haveria uma cerimônia de iniciação, ele perguntou se poderia ser iniciado. Atulananda, o presidente do templo, garantiu a Abai que o apresentaria a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Em casa, Abai discutiu seus planos de iniciação com a esposa. Ela não tinha objeções, mas pessoalmente não queria aceitar iniciação. Eu já vi essa história várias vezes. Não estou falando de você não, Bimala. Eles já adoravam a forma de Deus em casa e ofereciam seu alimento a Deus no altar. Acreditavam em Deus e estavam vivendo pacificamente, mas para Abai aquilo não era suficiente. Embora ele não quisesse forçar a sua esposa, ele sabia que ele precisava ser iniciado por um devoto puro de Deus. Evitar vida pecaminosa, viver piamente, essas coisas eram necessárias e boas, mas em si mesmas não constituíam vida transcendental e não podiam satisfazer os anseios da alma. A meta última da vida e a necessidade absoluta do eu era o amor a Deus, Krishna Prema. Esse amor a Deus, Krishna Prema, seu pai já havia inculcado dentro dele e agora ele tinha que tomar a próxima medida. Seu pai ficaria satisfeito se o visse fazer isso? O que ele aprendera com seu pai estava agora sendo solidificado por alguém capaz de orientar todas as almas caídas do mundo ao amor transcendental por Deus, Krishna Prema. Abai sabia, tá vendo, é dever do pai e da mãe, né, educar os filhos em consciência de Deus. E aí o filho, quando cresce, né, ele procura um mestre espiritual e continua a sua vida transcendental que foi iniciada pelo pai e pela mãe, os primeiros mestres espirituais que a pessoa tem normalmente. Abai sabia que devia ir adiante e refugiar-se completamente nas instruções de seu mestre espiritual. E as escrituras prescreviam: aquele que tem desejo de conhecer a verdade absoluta deve refugiar-se em um mestre espiritual que esteja em sucessão discipular e que seja fixo em consciência de Krishna. Mesmo o Senhor Chaitanya, que era o próprio Deus, Krishna, aceitara um mestre espiritual, e somente após a iniciação é que ele manifestou os sintomas integrais de amor estático por Deus, Krishna Prema, ao cantar o santo nome de Deus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É, a pessoa vai bem, né? Vai bem, se associa com os devotos, faz serviço para os devotos, serve Deus através dos devotos, né? Mas quando ela é iniciada, parece que desbloqueia, Bimala, desbloqueia. Aí a pessoa avança mesmo em direção à vida transcendental com mais força, vontade, desejo e etc. Parece que desbloqueia, né? Não é assim, Bimala? É abrir um mundo novo para você. Tá bom, sim, cada um tem uma experiência diferente, né? Boa, todas elas boas, é claro. Quanto ao ritual de iniciação que celebrara havia 12 anos um sacerdote da família, Abai nunca o havia levado a sério. Os mestres de castas, os falsos mestres espirituais, né? Os falsos líderes religiosos, isso aí não adianta nada, né? Aliás, piora, né? Ilude a pessoa e a pessoa acha que está fazendo a coisa certa, acha que está servindo Deus, mas na verdade ela só está vivendo mais uma ilusão. Como que é que o Prabhu Jagakula fala? Um delírio religioso, né? É o que mais tem por aí. Delírio religioso criado por falsos líderes religiosos e etc. Cegos guiando cegos, vão todos para o mesmo buraco do inferno e já vivem confusos, iludidos e etc. Deprimidos, estressados e por aí vai. Essas verdades que tem por aí não libertam nem os líderes, quanto mais os seguidores. tinha sido uma formalidade religiosa, né? O guru de casta, o mestre de casta que Prabhupada tinha aceitado a iniciação. Mas um mestre espiritual não era um mero oficiante, sacerdote, ritualista. Por isso Abai rejeitara a ideia de que já tinha um mestre. Seu mestre de família jamais lhe dera instruções sobre o amor a Deus e o serviço prático e amoroso a Deus, nem tampouco o havia vinculado através da sucessão discipular a Deus, Krishna. Mas ao aceitar a iniciação de Bhaktisiddhanta Saraswati, ele estaria vinculado a Deus, Krishna. Bhaktisiddhanta, filho de Bhaktivinoda Thakur e discípulo de Gorakshora Dasa Babaji, era o mestre na 12ª geração discipular oriunda do Senhor Chaitanya. Ele era o mais notável acadêmico védico da época, o devoto de Deus perito, que podia orientar uma pessoa de volta para a morada eterna de Deus. É um mestre de verdade, ele só faz isso, né? Ensina como pegar o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Ele era dotado de poder por seus predecessores para trabalhar para o bem-estar mais elevado, dando a todos a consciência de Deus, a consciência de Krishna, o remédio para todos os sofrimentos. Abai, você vê todo mundo aí morrendo de medo, né? Mas os verdadeiros devotos de Deus não têm medo de nada nem de ninguém. Quanto mais de uma doencinha, né? Uma doencinha, mais uma gripinha aí. Mais uma gripinha. Está cheio de gripes, está cheio de doenças. Mas o devoto não tem medo de nada. Apesar de respeitar, né, as orientações dos supostos médicos e líderes da sociedade. Já está embutido aí, líderes da sociedade, está embutido cientista, médico, socialista, tudo, está tudo embutido aí, os líderes da sociedade, né? Os devotos não têm nem um pingo de fé neles, mas não desrespeita nenhum deles. Abai sentia que já havia aceitado Srila Bhaktisiddhanta como seu mestre espiritual e que desde seu primeiro encontro ele já tinha recebido as suas ordens. Agora, se Srila Bhaktisiddhanta o aceitasse como seu discípulo, a relação seria confirmada. Ele estava vindo tão rápido após Abai tê-lo visto e tê-lo ouvido em Vrindavan. Era assim que Krishna agia, através de seu representante. Era como se seu mestre espiritual, ao vir onde Abai tinha sua família e negócios, estivesse aparecendo para atraí-lo mais ainda para a vida transcendental. Sem Abai ter tentado provocar aquilo, sua relação com Srila Bhaktisiddhanta estava se aprofundando. Agora Srila Bhaktisiddhanta estava vindo para ele como que por um arranjo superior. Que arranjo, hein? No dia da cerimônia, Bhaktisiddhanta Saraswati encontrou-se com seus discípulos no templo da Gaudiya Mata de Allahabad, a rua Sout Malaka, e enquanto ele falava os passatempos de Deus, Krishna Katha, e respondia às perguntas, Atulananda, o estudante celibatário, aproveitou a oportunidade para apresentar vários devotos, entre os quais Abai, como candidatos para serem iniciados. Os devotos de Allahabad tinham orgulho do Senhor Di, que regularmente comparecia ao templo à noite e liderava os cantos e danças públicos de Hare Krishna, ouvia os ensinamentos e conversava com eles, além de muitas vezes trazer convidados respeitáveis. Ele dera contribuições em dinheiro e induzira os seus colegas de negócios a também fazê-lo. Ajudava os devotos, né, e os templos. Com as mãos postas, Abai olhava humildemente para o seu mestre espiritual. Ele e Srila Bhaktisiddhanta estavam agora um diante do outro, e Srila Bhaktisiddhanta o reconheceu e ficou visivelmente satisfeito de vê-lo. Ele já o conhecia. Sim, disse ele, trocando olhares com Abai. Ele gosta de ouvir. Ele não vai embora. Eu já o havia observado. Aceitá-lo-ei como meu discípulo. O momento e as palavras impregnaram todo o seu ser. Abai estava em êxtase. Atulananda estava agradavelmente surpreso de que seu mestre espiritual já tivesse aprovado a proposta do Sr. Di. Outros discípulos na sala também ficaram contentes de testemunhar a imediata aceitação de Srila Bhaktisiddhanta do Sr. Di como um bom ouvinte. Alguns deles se interrogaram quando ou onde Srila Bhaktisiddhanta havia chegado a formar tal apreciação do jovem farmacêutico. Durante a iniciação, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati ficou sentado no assento elevado e a sala estava cheia de convidados e membros da Gaudiya Matha. Os que iam ser iniciados sentaram-se em volta de uma pequena arena de terra onde um dos renunciados de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati preparou um fogo e ofereceu cereais e frutas nas chamas, enquanto todos cantavam mantras de purificação. A irmã e o irmão de Abai estavam presentes, mas não a sua esposa. Abai deleitava-se na presença de seu mestre espiritual querido. Sim, ele gosta de ouvir as palavras de seu mestre espiritual e seu olhar de reconhecimento gravaram-se em Abai. Abai continuaria satisfazendo seu mestre espiritual ouvindo bem. Então, pensou ele, serei capaz de falar bem. É quem ouve bem, fala bem. A literatura védica descrevia 9 processos do serviço prático e amoroso a Deus, o primeiro dos quais era Shravana, ouvir sobre Deus, ouvir sobre Krishna. É esse serviço que todos nós estamos fazendo na rádio aqui agora. Eu estou ouvindo o devoto puro de Deus falando e você está ouvindo o devoto puro de Deus falando através de mim, né? Eu estou lendo o que o devoto puro está falando. Então, na verdade, você que está ouvindo a rádio agora, você está ouvindo o devoto puro de Deus falando. Eu só estou lendo o que ele falou, né? Eu sou só um papagaio aqui, só um leitor, como a gente fala, né, Bimala? A gente não quer enganar ninguém, né? Nós aqui somos amigos dos devotos e somos um leitor dos livros de Prabhupada. Somos pessoas comuns que apenas estamos lendo os livros de Prabhupada. A literatura védica descrevia 9 processos de serviço prático e amoroso a Deus, o primeiro dos quais era ouvir sobre Deus, Krishna. Depois vinha Kirtana, cantar sobre os passatempos de Deus e glorificá-lo. Por ter ficado sentado pacientemente e ouvido em coche, ele havia satisfeito ao representante de Deus, Krishna. E quando o representante de Deus, Krishna, ficou satisfeito, Krishna se satisfez. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati não o havia louvado por ele ter doado dinheiro ao templo e não o havia aconselhado a abandonar a sua família e negócios e viajar com ele, nem havia pedido a Abai que executasse grandes austeridades, como os yogis que mortificam seus corpos com jejuns e votos difíceis. Calma. Mas ele gosta de ouvir, dissera ele. Eu já o havia observado. Abai meditava sobre isto e novamente escutava atentamente enquanto seu mestre espiritual conduzia a iniciação. Finalmente, Srila Bhaktisiddhanta mandou chamar Abai para que ele se aproximasse e recebesse a iniciação dos santos nomes de Deus, aceitando o seu rosário. Tá, vamos parar aqui porque ele vai dar o nome. Vai dar um nome de Prabhupada, né? Quando a pessoa é iniciada, ela começa, ela inicia, né? Ela inicia uma nova vida, se torna uma nova pessoa e recebe um novo nome, um nome transcendental. Não é isso? Bimala. O da Bimala é Bimala, né? O nome transcendental da Bimala é Bimala. né, a Vera Lúcia da Silva Aranha Nicolati, Cutida Tibula. E o meu, o nome que eu recebi do meu mestre espiritual é Nayanananda Das, né? Mas como é complicado, a gente só fala Nayana. Tá bom, já parei de falar, Bimala. É, o significado do seu nome é todo nome, tem um significado. O da Bimala é aquela que serve com pureza. E o meu é servo da bem-aventurança do olhar de Deus, Nayanananda Das. É, cada nome tem um significado ligado a Deus, né? Então eu sou o servo da bem-aventurança do olhar de Deus, tá? Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas na prática, né, estão nessa coleção Shrima Bhagavatam. Não, tá vendo? Você, Bimala, não me apressa, Bimala. Todo conhecimento, né, prático está nessa coleção Srila Prabhupada Lilamrita. E essa coleção está de graça no nosso site, na quarta linha, em inglês. Em português, não tem jeito, vai ter que pagar. Se quiser, vai ter que pagar, porque só tem no papel. Essa coleção está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br, na quarta linha. Está lá, livros novos. É, se quiser a coleção, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Já entrei aqui, já cliquei, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, desce mais, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica aí, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 1898 171 5751. Daqui a pouco a nossa também vai ter que comprar outra, viu, Bima? Essa aqui já tá, não, ainda dá, né, ainda vai mais alguns anos, né? Mas já tá velhinha, né? Já lemos aqui, pelo menos, só eu já li umas 8 ou 9 vezes. O velho Muni já leu umas 3 vezes. Você não leu nenhuma, né, Bimala? Ê, Bimala! Precisa ler mais, hein, Bimala? Tá bom. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayurada Madhava Kunjavihari, Jayagopijana Vallabha Girivaradari, Jayagopijana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandana Vrajanaranjana, Yashoda Nandana Vrajanaranjana, Yamuna Chiravanachari, Yamuna Chiravanachari, Jayurada Madhava Kunjabihari, Jayurada Madhava Kunjabihari, Jayagopijana Vallabha Girivaradari, Jayagopijana Vallabha Girivaradari, Shodanandana Bhajanarangana, Shodanandana Bhajanarangana, Yamuna Chiravanachari, Yamuna Chiravanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jagaguru, Jaya Prabhupada Jaya Jaga Guru Prabhupada Prabhupada Prabhupada Prabhupada Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsuri Vinagrasa Asse Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsuri Vinagrasa Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai, Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Kijai, Prense Kahushi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavinda Kijai, Shri Shri Rada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Kijai, Shri Vrindavadam Kijai, Shri Maturadam Kijai, Shri Navadvipadam Kijai, Shri Jaganatapuridam Kijai, Gangamaye Kijai, Jamunamaye Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jaga Kijai, Rihat Mridanga Kijai, Samaveta Bhaktavinda Kijai, Goura Premanande. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga. Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namahom, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya, Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasleta.